Não, cara, podcast de Mario Kart não, não dá não, não sei falar desse jogo, Cara, mas tem não como sei rolar um. falar desse jogo, foda-se. Não Tá, cara. tem como, não tem como apresentar esse programa, fala de Ah, outro. é que vai ter que rolar um Mario Kart. Tu vai apresentar então? Vou apresentar então. Por Então que beleza. não? Já fiz isso antes no passado remoto. Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Essa música é uma homenagem ao meu camarada, meu amigo, meu irmão, Fox. Jogar com alguém, jogar com alguém, jogar com alguém que tenha ping pong. Sou um rapaz que gosta de jogos, tenho vontade de me divertir. Entrei na net, queria jogar e te vi online aqui. Abri o chat, te fiz um convite, você aceitou sempre a sorrir. Jogar o que? Deu seu palpite, sei que vai ser jogo bom. Matamos nossos inimigos, tive twittar pros seus amigos, e contar pra todo mundo da partida que eu nunca esqueci. Jogar com alguém, jogar com alguém, jogar com alguém, jogos e diversão. Oh, oh! Acelerador está começando. Eu gosto de jogos de diversão em sua 381ª edição. É do Brasil! Escute o ronco dos motores da Pole Position aqui, fala Ilapso. E completando a primeira fila temos o pagador de pedágios, o ninja inimigo. Se dirigir, não beba e nem coma bananas. E se for beber, me chame. Engarrafado na Barra da Tijuca, o Fritz. Feliz dia do jornalista pra você que grava podcast. Ou pra qualquer um que pode pra ter qualquer um opção. Que não precisa de diploma. Nós somos todos jornalistas aqui. Dando carona pra quem estiver precisando, Samirato. Opa, acabei de dingar level 3. O recordista da volta da Pampulha, Granville. Porra, banana, filho da puta, rodei e fiquei em último, fodeu. E acelerando direto de Adiolas do Paraguai para o Rio de Janeiro, temos a Paraguaia. Olha a dica que é essa. Essa foi a piada dela. Se você não entendeu, é, tá por problema seu. Tá comigo. Problema seu. Estamos todos viados. El niño enemigo dijo que yo podía hablar en español en el podcast. Entonces, español. Isso porque ela não quis começar a falar tupi ainda. Ninguém pode fazer piada porque senão eu vou trollar muito. Piadinha não fala. Tia, sem piadas. Isso tá dando a largada, meus amigos. Vamos todos voando baixo pelos circuitos do Reino Cogumelo, driblando todos os cascos e bananas, rumo à reta de chegada, buscando a vitória. Mas antes, vamos para o pit stop dos e-mails. E-mails! Alô, você que se liga no baixofrentesoco.com. Estamos aqui com o mestre do MMA, o senhor da eternidade. Alô, você. Alô, você. Para ler os e-mails que foram enviados para eugostodejogos@baixofrentesoco.com, os comentários no website homônimo e o Twitter também. É site? É site? É site? É site? É site? É site. Uhum. E vamos começar aqui então lendo o e-mail de Simbios, São Paulo, mestrando em tecnologia Tecnologias da Inteligência e Design Digital na PUC, com foco em MMOs. Nossa, cara, bom, hein? Nossa senhora, quero fazer isso também. Porra, tem que ver isso aí, hein, cara. Ah, peraí, lê de novo. Mestrando em Tecnologias, da Inteligência e Design Digital. Da PUC São Paulo. Da PUC São Paulo. E você aí na PUC Rio fazendo o quê? Fazendo materiazinha de fazer joguinho. Fazer joguinho e fazer bonequinho de sucata. Porra, tem que ver forte isso aí, hein, cara. Ele diz aqui o seguinte: eu estava pra mandar uma mensagem pra vocês há algum tempo, mas nunca me dedicava a comentar um programa. Porém, agora vocês deram brecha, uma pequena abertura, e eu vou enfiar sem dó. Aguentar o funk não é problema, pois apesar de paulistano, eu até que curto a batida. Agora, porra, fazer uma piada de 1º de abril assim é pedir pra acordar com a boca cheia de formiga. Vão se fuder, principalmente o Ilapso, que tenho certeza que essa ideia filha da puta foi dele. Tomando cu cambada de carioca, filhos de uma puta feia e gorda, não sou de falar palavrão, mas se programar pra ouvir 3 horas de programa e ter somente 2 minutos, dá vontade de arrancar as tripas de todos vocês com um alicate de unha. A galera não sabe levar na esportiva, né, cara? Ali. Não sabe, né, cara? Pô, galera, 1º de abril, pô, é aquela malemolência. Mas enfim, chega de porradaria porque o trabalho de vocês está excelente. Conheci o podcast na edição de retrospectiva do ano passado e adorei. A começar pelo nome do site. Porra, Baixo Frente Soco foi demais. Ótima ideia pro nome. Meu maior elogio é realmente a qualidade jornalística que vocês colocam no programa. São muitas informações novas e antigas e todas com grande qualidade. Se eu tivesse grana, eu patrocinava vocês. Mas por hora, vou apenas oferecer uma parceria com o meu site. Site, ó, site. É site? É site, é site. Quando terminá-lo, que vai servir de apoio ao meu projeto de mestrado. Se desejarem, eu mando mais detalhes do projeto. Por favor, mande aí que o senhor Eternidade tá afim de copiar o seu e fazer pra ele. Claro. Porra, como não, né? Parabéns, Ninja Inimigo, o melhor nick do programa. Peraí. Eu vou explanar aí que esse nick Ninja Inimigo foi copiosamente, filha da putamente, roubado de mim. Tan, tan, tan! É o seguinte, eu posso provar isso porque se bobear esse blog ainda tá no ar. Eu tinha uma aula na minha faculdade de design em mídias digitais da PUC Rio, né? Em vez de ser em tecnologias da inteligência, design digital com foco em MMOs da PUC São Paulo. Mas enfim, tinha um professor viado meu que ele fazia questão de que pra aula dele todo mundo fizesse um blog. Seria que seu caderninho de sei lá o que era um blog. Fazer mídia digital queria o quê, né? É foda. Enfim, aí eu fiz um blog e aí tinha que botar o nome pro blog e o nome do meu blog era Ninja Inimigo. Aí ele descobriu lá pelas tantas que eu tinha esse nick aí, não sei o que, aí ele falou: caralho, que nick foda, vou roubar. E aí roubou meu nick sem pedir autorização, sem me pagar os royalties. Então vá se fuder, x***. Estou fazendo essa intervenção aqui para deixar bem claro que o que o Senhor da Eternidade falou é mentira. Sinto muito, Senhor da Eternidade, mas o nick Ninja Inimigo é muito mais antigo que você. Há muito tempo, quando eu jogava com o Comandante Cobra e o Pajé do Aprimoramento RPG, quando você nem sabia o que era isso, nós classificávamos alguns tipos de vilões e inimigos, ou até mesmo os vilões que viravam amigos, como Ninja Inimigo. Daí vem a origem disso. E provavelmente o senhor ouviu o Comandante Cobra, ou eu, ou o Pajé, falando sobre isso e fez o blog com esse nick. Eu simplesmente peguei de volta o que era meu. Me desculpe e um beijo no coração. O momento de revelações bombásticas no baixofrentesoco.com. Pois essa ficou até meio envergonhado de continuar lendo o e-mail, cara. Porque isso aí realmente é desmoralizante para o nosso website. Mas, enfim, parabéns ao Ninja Inimigo, melhor nick do programa, nick do Senhor da Eternidade, portanto. Como eu disse, mentira, muito obrigado. Parabéns, e Lapso, de longe, o cara mais inteligente do programa. Porra. Há controvérsias aí, melhores de controvérsias, né, beleza. Parabéns, Mestre Splitter e Senhor da Eternidade, que participam sempre de maneira eficaz e grandiosa nos momentos certos. Parabéns a vocês quatro, o trabalho está excelente. Sucesso! If you can dream, you can do. Assinado Symbius, enviado via iPhone. Então, nossa, esse finalzinho explanou, né, cara? Cara, tem que agradecer, porque nossa, o cara mandou o e-mail do iPhone e o aguentar que ele escreveu lá em cima, ele colocou trema. Se o cara colocou, tudo bem que nem existe mais trema, mas o cara pra colocar trema escrevendo no iPhone, esse cara é true, cara. Muito obrigado ao Symbius, estamos aguardando aí um próximo contato seu. Manda informações aí sobre o seu projeto de mestrado, né? Já que você, ao contrário de mim, está fazendo na área de jogos, mas com foco em jogos mesmo. Eu só estou enganando. E o próximo e-mail é de um cara que não tem nome, o Senhor da Eternidade vai batizar o Guilherme Tel aí. Jujuba Marrom, gostou? Jujuba Marrom, sensacional. E-mail de Jujuba Marrom. Primeiramente, parabéns pelo podcast. Os assuntos tratados por vocês são abordados de forma bem interessante. Conheci o Baixo Frente Soco pelo podcast do StarCraft 2 e passei a ouvir os mais antigos. Gostei muito da retrospectiva do Mega Man e do Disco Ninja. Senti falta de dois títulos de podcast sobre jogos indie. Super Meat Boy, um jogo que é um exercício de paciência e inspiração. E Cave Story, que é muito envolvente, desde Missão Freeware. Acho que a gente chegou a comentar alguma coisa do Super Meat Boy, né? Acho que deve ter destruído, né? É possível. Paciência. Mas enfim, a gente falou, só que foi editado, então chora. Gostaria de ouvir o podcast sobre a série Mega Man X, que vocês disseram já terem a intenção de fazer. Pô, o cara acredita em tudo que a gente fala, né, cara? O Baixo Frente Soco número 149 tá aí. Não, vamos tentar fazer esse antes do centésimo. Vamos ver aí, só parabéns. E surgiu um podcast falando sobre o jogo Super Meat Boy. Caso não seja suficiente para um podcast inteiro, que certamente não é, o tema abordado poderia ser jogos ridiculamente difíceis, como o próprio Super Meat Boy, Ninja Gaiden, Battletoads e a Wannabe The Guy. Eu acho que seria um bom tema, jogos ridiculamente difíceis. Você acha algum jogo difícil? Você não zera contra 3 em velocidade 10x em... A gente vai. Um dia vai ter aí o vídeo aí de eu zerando contra 3 em velocidade 200 vezes aí. Isso, exatamente. Próximo e-mail é o e-mail do Senhor Popo, aquele que era preto, mas agora na transmissão do Dragon Ball Kai é azul. Ele diz: fala aí, seus cariocas putos e nintensonistas do Baixo Frente Sul. Pra começar meu e-mail, eu tenho que dizer que eu nunca joguei CS, nunca joguei Mega Man, jamais estive em uma partida de RPG, nem sei que porra é essa de Final Fantasy, mas mesmo assim, eu gosto de jogos e diversão e fico feliz, pois agora sei que não fui um nerd gordinho e riquinho e gastei mais tempo comendo menininhas e vivendo no mundo real, hahaha. Porra, cara, minhas menininhas, vivi no mundo real e no virtual, ou seja, eu vivi duas vezes mais que você, Não, peraí, você também lá, caralho. Todo mundo sabe. Comer menininha é coisa de viado, coisa de macho mesmo é jogar Diablo, porra. Isso. Tu joga Diablo. Isso é verdade. Tu joga Diablo, tu é um viado. É por isso que eu falo que eu sou ex-viado, que antes eu não jogava Diablo. Agora você joga Diablo? Agora eu jogo Diablo. Então tá tranquilo. Também encontrei o podcast de vocês por acaso, procurando algum outro pra substituir os finados Now Loading e Sound Test. Cara, a gente é tipo, caralho, reserva, né, cara? Cara, mas... A gente é tipo Negueba, cara. A gente é o Caio, moleque. É o Caio e o Negueba. A gente é o Caio, cara. Puta que pariu. Não tem mais download. Vamos ver essa merda aqui que é o segundo melhor. Né? Merda, cara. Quero que vocês todos que falam isso vão tomar no seu cu, cara. E por enquanto, estou gostando pacas. Já baixei cerca de 30 pods, 2 GB do meu celular. E só ontem baixei os dois primeiros. Aquelas merdas. Mas até que gostei. Eu cheguei a uma conclusão interessante, cara. Tá ligado porque os primeiros podcasts são umas merdas, né, cara? Porque não tem eu. Não tem você, né, cara? Até o 4 é uma merda, né? A partir do 5 só que fica bom. Impressionante isso, né, cara? Impressionante, cara. Eu era tipo o Sazon que faltava. Era o Sazon. Para o Sazon, aquele Sazon é o laranjinha, que é pra massas e vegetais. Mas até que gostei, porque era mais rock e falaram bem do Xbox, pois nos atuais vocês só falam de Nintendo e PS3. Por quê? Porque agora tem o Senhor da Eternidade, entendeu? Vai falar de Halo. Tu tá de Brinks, né, meu irmão? Sacanagem, né? Breve aí um episódio sobre Xbox, hein? Não. Achei do caralho os pods sobre Metal Gear, Sonic e o do Natal foi irado! Estes são meus títulos favoritos, os quais também zerei, e o Metal Gear foi o game que mudou minha visão sobre jogos. Puta nostalgia boa. Assim como muitos outros, ou melhor, da mesma forma que outros ouvintes, eu também ouço os pods vindo de casa pro trabalho e voltando, e passo ao menos 2 horas por dia rindo sozinho com as pessoas à volta, me olhando com aquelas caras de medo, hehehehe. Tem dias que até mesmo na hora do almoço estou de fone, fico comendo e rindo. Bebendo e rindo é foda. Cara, na hora do almoço no trabalho, fica ouvindo podcast, cara. Tem que dividir esse momento com os teus colegas de trabalho, cara. Porra, com a estagiária gostosa, entendeu? A menina que tu encontra lá na hora de tirar xerox. Porra, galera, almoçar ouvindo podcast não dá, pessoal. Porra, tu tem que ouvir o mundo, cara. Entendeu? Não faz isso, não. No ônibus, tudo bem que geralmente tu vai em pé ou vai com um maluco feio pra caralho do lado, entendeu? Mas sei lá também que o maluco trabalha, né? Vai que o maluco é do setor do almoxarifado da empresa e é ele sozinho o setor. Um abraço pra todos. Ninja, Ilapisso, Mestre, Senhor da Eternidade, que eu também acho ser o Mestre Splinter. Debs, que já ouviu no Girls of War. A Debs, ele já ouviu no... Acho que ele tá confuso. Debs. Pode ser. Acho que é confuso com a Debs, né? Pode ser. Ninja Inimiga, Crusher e todos os outros que participaram de algum pod. Continuem com esse excelente e divertido trabalho. Obrigado ao senhor Popo. E meio de Brooks. É, aí. Final... Aí, porra. O maluco começou e meio com aê. Aê. Finalmente, agora que larguei de vida de vagabundo, posso ouvir o podcast no caminho na volta do trabalho. Sem dúvida, as viagens de metrô agora estão passando muito mais rápido. Comecei ouvindo pelo fim, depois da trollada do Final Fantasy, curti muito o tema de jogos indie. Normalmente associo o termo indie à música, mas sempre é uma coisa passageira. Uma vez que a banda indie, quando ganha sucesso, vira mainstream. E aí vira uma merda. É merda, tem que ser underground, porra. Queca de rato, porra. Velha sorte. Porra. Aliás, essa dualidade de jogos indie, jogos fundo de garagem, funciona igualzinho no mundo da música. Contudo, a razão desse e-mail nem é pra ficar enchendo a bola de vocês. Claro que não, né? Você nunca é, né? Nunca é. Sempre pra dar porrada ou pra falar que na luta é melhor. Mas sim, uma coisa que pensei depois de ouvir um comentário do Ninja Inimigo, acho que foi ele, difícil dizer quem é quem. Nossa, difícil mesmo, né? Se a definição de indie é aquilo low budget, criado sem apoio de grandes produtoras, pergunto, bicho, Roberta Black é indie? Eu pergunto uma coisa, quem é Roberta Black, amigo? Cara, Rebecca Black, amigo? Eu não sei o que comentar, cara. Porra do clipe dela custou meros dois conto em dólar que a mãe desembolsou. Pensemos em incesto. Cara, só penso em incesto. O último e-mail aqui é do Gabriel Onassis. Peraí, tem que inventar um link pra ele também, cara. Um nome, né? É, Saci de Patinete. Saci de Patinete, excelente, muito bom. PQP, nunca ouvi tanto spoiler na minha vida. Vocês não são como os outros blogueiros homossexuais que ficam se preocupando com spoiler. Quando o podcast acabou, bateu até uma dor no coração de ter que esperar o outro. Cara, aquela trollada de 1º de abril foi foda. Parabéns, o blog é muito foda e o podcast é o melhor que o da CJBR. Que é isso? Cavaleiros do Jogo do Bicho. Procura aí no Google. Eu queria afirmar que blogueiros homossexuais é pleonasmo, né? Pleonasmo, né? É. Vídeo Senhor Eternidade, que tinha um blog, faz uma matéria dela. Blog, né? Por causa da minha matéria que chamava Expansão dos Sentidos. Porra, caralho. É tipo Cavaleiros do Zodíaco, a parada, né? Totalmente. Porra, Diego não queimava o cosmo, não? Queimava rosca. Queimava só rosca, é. Mas era assim, que essa aula era assim, cara. Todo mundo se explanava. Quem era fraco na primeira, segunda aula já tava falando assim: ai, porque eu gosto muito de dar o curso. O site de vocês é muito bom. Conheci quando tava no blog das Girls of War e vi o link do podcast de Survivor Horror. Foi muito brutal e ri igual um animal. Aí depois procurei ouvir os outros. Mas às vezes é meio tosco, porque só tenho 15 anos e eu só consegui pegar dos anos 2000 pra frente os jogos. Pô, tá vendo? Essa galera jovem perdeu muita coisa, cara. Sorte que o passado está ao seu alcance. Mega Drive, o futuro é agora. Futuro, cara, isso é SNK que era isso, cara. The Future is Now, SNK. Mas Mega Drive também, é isso aí. Gostaria que vocês falassem mais sobre os games contemporâneos, seus fanboyolas de consoles antigos. Eu até mês passado acreditava que Age of Empires era o melhor RTS, mas depois do podcast de StarCraft, mudei totalmente meu conceito. Vocês deviam tentar ser pastores de Igreja Universal, pois tem um poder de persuasão brutal. De todos os podcasts, esse pra mim foi o melhor de todos. E continuem assim com esses assuntos bacanas, que com certeza terão muitos fans. E por favor, quem lê meu nome junto, leia direito. Tem um espaço entre o... Assim vocês destroem a Irmandade Baixo Frente Soco. Valeu então, o Saci de Patinete, que nos mandou esse e-mail falando pra gente falar mais sobre jogos novos, jogos contemporâneos, jogos da galerinha nova. Fala aí. Cara, eu tô ficando deprimido, cara. Eu acabei de me ligar numa parada, cara. O que, cara? Tipo, ele falou que ele gostava de Age of Empires, que ele começou a jogar StarCraft, que a gente falou, né? Caralho, Não, tipo, até aí tudo bem, tipo, beleza, StarCraft é muito melhor que Age of Empires. Sim. Tipo, a gente é formador de opinião. Imagina, cara, um maluco que, sei lá, jogaria um jogo assim, tipo, sei lá, pensa um RPG fodão aí. Breath of Fire 3. Um cara que era viciado em Breath of Fire 3, ele fala assim: ah, eu vi o podcast de vocês e aí eu descobri que, na verdade, o melhor RPG do mundo é Kingdom Hearts. Imagina se você, imagina, tipo, a responsabilidade é nossa, Marcos. É foda, né, cara? Altas periculosidades. Esse mundo é muito louco, parceiro. Esse mundo... Fulvius mandou no Twitter o seguinte: até que enfim, não sei porquê, mas hoje não parei de pensar em cestos. Hehehehehe. O Jean-Luc Tavares diz: baixo frente soco sobre o episódio lançado na quarta-feira. Mas hoje nem é sexta. Sexta vai ter outro? Pensei que a trollada ia valer, pra vocês terem um descanso e fazer um especial. Pena que hoje é quarta. E o Alex WFF falou assim: a vida é uma balança, já dizia Doku de Libra. Hoje eu perdi a placa dianteira do meu carro. Não sei se caiu ou se roubaram, mas saiu um podcast do baixo frente soco. Tá vendo? vendo? Pra toda coisa ruim que acontece na sua vida, vai ter outra coisa boa pra equilibrar. E é com essas palavras muito bonitas do Alex _ WFF que nós nos despedimos, falando que você nos mande seu e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com, comente no site baixofrentesoco.com, mande a sua tweetada para o @baixofrentesoco, comente aí sua experiência sobre o episódio de hoje, Mario Kart, sobre os episódios anteriores, como você conheceu o site, se você é homem, se é mulher, se sua namorada ouve, seu cachorro ouve, onde você ouve, se é no ônibus, no metrô, de que estação para que estação você vai, de onde você é. Isso aí, incesto. Está entrando no ar Baixo Frente Soco News Drops com Elapso e Ninja Inimigo. Ninja Inimigo. Nessa semana, a Capcom revelou um vídeo comemorativo dos 15 anos de Resident Evil, em que ela anuncia que 4 dos antigos jogos da série estão retornando agora com versões aparentemente remasterizadas, algumas em gráficos HD, outros ainda em gráficos 3D. Resident Evil 3 Mercenaries, Resident Evil 4, Resident Evil Code Veronica e mais um outro... Puta que pariu, nem sei mais qual é o outro. Sabe por que eu super apoio essas ideias, cara? Porque o que acontece? Existem muitas pessoas, até mesmo que escutam o nosso podcast, que comentam que são mais novas e não conheceram diversos dos jogos que nós falamos. E existem muitos jogos antigos muito bons que merecem ser mostrados. Então, quando você renova esses gráficos, você dá a chance deles pra jogarem melhorzinho e conhecerem essas pérolas. Exatamente. O outro que eu lembrei agora é o Resident Evil Revelations, em 3D para o 3DS. É muito interessante também uma iniciativa em boa da Capcom. Alguns desses jogos não são mais tão antigos, né? Mas são de videogames que já não estão mais tão acessíveis aí. Code Veronica, por exemplo, saiu pra PlayStation 2, acho, mas originalmente acho que era do Dreamcast. E é um videogame aí que já não tá tão, né, acessível ao pessoal. E, além disso, Ninja Inimigo, o Streets of Rage, recebeu uma versão aí, fan-made, não é isso? Cara, sensacional. Seguindo o exemplo da galera que fez o Sonic Revamp, que foram os fãs que fizeram como o Sonic 4 deveria ser, que ficou muito bom. Fizeram não, tá em andamento, mas tá maneiro o projeto. Uns fãs resolveram fazer Streets of Rage Revamp. Como é que é o nome do jogo? Deixa eu ver. É, Streets of Rage Remake. Difícil nome. Difícil nome. Mas ficou muito bom o remake. Os gráficos não são assim, meu Deus, mas ficou legal. O jogo é divertido de jogar e a trilha sonora tá sensacional. A gente só espera aí que a SEGA não embarque, né? Como, por exemplo, a Square fez com aquele pessoal que tentou fazer o remake do Chrono Trigger. Né, não fique mandando cease and desist pros caras, porque acho que não vale a pena, né? Acho que Streets of Rage aí já cumpriu seu papel comercial. Eles vendem lá no pacote deles no Steam e acho que agora na PSN também saiu, né? De SEGA Classics. Mas acho que isso não vai prejudicar. O pessoal que tá interessado no jogo antigo vai jogar o jogo antigo e esse novo aí não é pra competir, né? É uma homenagem. Acho que as desenvolvedoras, as produtoras e desenvolvedoras, as soft houses de forma geral, tem que começar a enxergar as homenagens e parar de botar uma sela de cavalo entre os olhos, né? E é isso aí. E por fim, como recomendação, nossos camaradas ABEBs, do Girls of War. Sociopata digital. A antissocial digital, ABEBs do Girls of War. E o nosso amigo K.O. Logan. Também conhecido como Ludobardo. Eles gravaram uma entrevista com o Kevin Levine, que é um dos manda-chuvas por trás de Bioshock, não é isso? Que é o O do Borogodó do Bioshock. The O of the Borogodó. Eu falei Kevin Levine. Ken Levine. Caraca, sabe quem Levine me lembra, moleque? O quê? Ken Lee do Tipo Tipo Doubt You. Ken Lee. A entrevista teve 47 maiúsculos minutos. Na verdade, o vídeo que eles produziram teve 47 maiúsculos minutos, né? Há inserções de cutscenes do jogo. Vale muito a pena. Eu ainda não ouvi tudo, mas a minha filha ouviu e disse que tá sensacional. Além disso, né? A sua filha? É uma pedra do Silvio Santos, cara. Ah, tá, entendi. A minha filha número 4 ouviu e disse que tá sensacional. Por fim, olha só, pessoal, nós estamos gravando isso aqui já no dia 8 de abril, né? No dia do lançamento do podcast. Preparem-se para a fã edição. E no dia 7 a gente tivemos uma tragédia no Rio de Janeiro. Quando acontecem essas coisas, às vezes as pessoas não sabem como proceder, como fazer para ajudar, né? Diferente de como tem as chuvas aí, o pessoal faz doações, né? Mas há algo sim que você pode doar que é muito importante, que é de extrema importância num caso como esse, né? Infelizmente, as 11 vidas que se perderam das crianças não vão mais voltar. O atirador também não vai mais voltar, não tem mais solução. São 13, mas há mais, 13 pessoas que faleceram, né? Dos dados mais atuais aí, mas muitas pessoas foram feridas e essas pessoas vão ter que passar por operações. Essas operações há muita necessidade de sangue. Então o que você pode fazer é doar sangue. Você que tem mais de 18 anos, mais de 50 quilos, se encontra em boas condições de saúde, pode fazer doação de sangue. O período de espera para mulheres é de 3 meses entre as doações, de homens é 2 meses. Você pode doar em hospitais públicos, em alguns centros de saúde também estão preparados para isso, hospitais universitários, não deixe de fazer isso. Cara, é super tranquilo, cara. Doa sangue, não é tenso, você não se sente mal, que nem as pessoas falam. É muito tranquilo. Pega bem, você pode chegar na night e falar, aí, doei sangue hoje, mostrar o band-aid, tu vai pegar a mulher e tu ainda ganha um lanchinho, cara. Se tu for gordinho, cara, porra. O que acontece é o seguinte: você tem de estar bem alimentado pra doar sangue, não adianta chegar lá em jejum, não é exame de sangue, você vai doar sangue. Exatamente. Eles vão tirar uma. Seu sangue tem que estar encorpado. Eles vão tirar uma parcela razoável do seu sangue. Você não vai poder sair do hospital também e correr uma maratona, né? Mas você não vai ter problema nenhum ao longo do seu dia. Mas eu já se alimente bem. Dirigindo é mole. Você tem que se alimentar bem, você tem que você não pode comer fritura, não pode comer alimentos gordurosos antes de fazer isso. Então o ideal é que você faça pela manhã. Você vai lá, doa sangue. Se você tem medo, não olha pra agulha. Aquilo não dói, é só você não olhar pra agulha. A agulha realmente é da espessura de um canudo de milkshake do Bob's, mas é só você não olhar pra ela. Não tem problema nenhum. Eu dou sangue há 6 anos e nunca tive problema. Então doe sangue que você vai sair de lá melhor do que você entrou. Bem, senhores, hoje estamos falando da magnífica franquia Mario Kart, uma franquia que podemos definir como um sucesso completo. Temos uma frase aqui de um poeta, de um profeta, de um sábio antigo, Sun Tzu, que diz o seguinte: o sucesso de uma ideia pode ser mensurado pela proporção daqueles que a plagiam. Com essa frase, começamos esse podcast e pergunto: nós podemos, senhores, afirmar que a franquia Mario Kart inaugurou um subgênero dos jogos de corrida, Fritz? Com certeza, igual Super Smash Brothers foi pra Luda, com certeza. Não, cara. Quem plagiou o Super Smash Bros? Quê? Quem foi que plagiou o Super Smash Bros depois? Porra, não sei, Leg. Mod Nation Racers do PS3. Tem o jogo do Tartarugas Ninja pra Wii também, que é igual o Smash Brothers. Tem o cadê? Aquele Sonic Riders. É verdade. O Mario Kart inaugurou um gênero absurdo, né? Temos aí o Crash Bandicoot Racing, temos imitações, né? Homenagens dentro da própria Nintendo. Temos o Diddy Kong Racing, temos aquele Chocobo Racing, que a Square fez pra PlayStation, os jogos do Sonic, Crash Bandicoot, etc. O que não falta é jogo de kart com personagens fofinhos. Até o francês fez lá o Mario Kart na vida real. É verdade. Muito bom, muito bem lembrado. A Nintendo, ela tem a Nintendo, ela gosta de pegar uma ideia e tentar generalizar pro máximo de público possível. E jogo de corrida não é qualquer um que gosta, não é qualquer um que curte. Já com Mario Kart é diferente. A galera curte Mario Kart, se reúne pra jogar, vai no Battle, pessoa que nunca jogou o jogo na vida, começa a jogar direto e rir da cara do outro, e onar os caras que sabem jogar mesmo. Exatamente. Nós podemos levantar uma série de fatores pelos quais a franquia Mario Kart se destaca entre os jogos de corrida, até inaugurando esse subgênero, mas antes vamos aqui citar os jogos que compõem essa série, né? Começamos com Super Mario Kart para o Super Nintendo em 92/93, né? Datas diferentes para Japão e Ocidente. A seguir nós temos o Mario Kart 64 pro Nintendo 64 em 96 e 97. Depois passamos a Mario Kart Super Circuit no Game Boy Advance já em 2001. Mario Kart Double Dash pro GameCube em 2003. Isso é muito Mario Kart é muito ruim, né? No Versus você ou Takahito ou corre. Não dá pra temos Temos uma série que não chegou com grande força no ocidente, que é o Mario Kart Arcade Grand Prix, que é lançado em parceria com a da Nintendo com a Namco. O primeiro jogo foi lançado em 2005. Entre o primeiro e o segundo Mario Kart Arcade Grand Prix, temos o Mario Kart DS em 2005, em seguida o Grand Prix 2 em 2007, e finalmente o mais recente jogo da série, o Mario Kart Wii, aí em 2008 para o Nintendo Wii. E já com previsão de lançamento para esse ano, Mario Kart 3DS pro Nintendo 3DS. E pergunto, e o Japão, que tem pessoas bizarras alternativas e tensas de jogos, existe algum Super Mario Kart RPG? Pois é, né? Tá fazendo falta. Deveria ter. Tá um deveria jogão, ter. Hein? Vou te falar que quando eu jogava Super Mario Kart 64, eu era um moleque, muito criativo, e tinha aquela fase em que você podia chegar dirigindo até o Castelo da Princesa. Então eu botava o meu cartucho no Super Mario Kart, no Nintendo 64, dirigia até o Castelo da Princesa, desligava, tirava o Super Mario Kart e botava o Super Mario 64. Caralho, sério? Caralho. O nome disso é criatividade, Fritz. Muito bom, muito bom. Ele estava aproveitando o máximo do seu jogo, né, cara? Estava criando um novo jogo com dois jogos antigos que você tinha. Com certeza. Ainda nem Sonic & Knuckles. É verdade, é verdade. Eu tinha muito tempo livre, é uma época muito boa. É uma época em que só se tinha aula de 7h30 a meio-dia, ou então de 1h às 5h, e o resto do tempo... Era 11h30, né? 11h30 era o meu horário de aula. Ver, né? Tipo... Não faltava tempo livre, né? A Silvia tá quieta aqui, ó. Quer falar uma coisa, Silvia? Eu não, tô ouvindo, só. Tá ouvindo? Tá ótimo, tá ótimo. Ela é ouvinte, pode crer. Ela é ouvinte. Eu sou ouvinte, eu vim só pra trollar. Só pra trollar. veio daquele país inferior, né? Daquele país inferior que você vem, né? Em área inferior em superfície. Então, é... Caraca, imagina se eu tivesse falado, ah, pode fazer piadas que eu não me importo. Ótimo, ótimo. Mi Paraguai querido, misericórdia de Assunção. Então, vamos enumerar aqui então, vamos enumerar os fatores, os elementos que tornam o Mario Kart tão diferente entre os outros jogos de corrida. Silvia, me dê um motivo pelo qual você prefere Silvia, Mario Kart. Silvia, não, cara. Silvia, sai do meu podcast, Silvia. Paraguaia, me dê um motivo pelo qual você prefere Mario Kart para jogar Mario Kart no DS do Samirato, quando você pega carona com ele, a jogar Need for Speed, por exemplo. Se é que tem Need for Speed pra DS, eu acho que tem. É uma merda. Eu acho que nem tem. Rapidinho, vou encarnar o Senhor Eternidade aqui. É uma merda. Merda, o gráfico parece que foi do cocô da bunda do meu cachorro com lepra, entendeu? Na moral, muito escroto. Vai se fuder, o dele. Mas tem, Paraguai, algum motivo especial pelo qual você prefira o Mario Kart? Oh, mas é genial, cara. Você vai lá e fica fazendo merda e fica rindo, aí o Samirato fica me olhando com uma cara de what the fuck. É muito legal, cara. Não tem motivo especial pra jogar o Mario Kart, é genial. Então, você com essa frase, você definiu um dos elementos muito importantes em Mario Kart, que é o carisma da série. Ao contrário da maioria das vezes. Eu tô imaginando a Paraguaia ficando quase de cócoras no banco do carona, gritando: uau! Joguei o cachorro nele! Fala, joguei o cachorro nele, eu fico xingando espanhol, aí o Samuel fica me olhando com uma cara e ele, puta pariu! Dá um exemplo. Quem é Samuel? Ih, o Samirato fica me olhando com uma cara de um puta que pariu. Dá um exemplo aí, se te joga um casco azul, o que tu fala? Mas depende, sei lá, eu chamo um... Quem que jogou? Sei lá, começa a xingar o que jogou. O Donkey Kong falando monemia, eu ia retirar essa puta cara, concha da lora. Então, com isso, a Paraguaia já citou dois elementos que são cruciais ao sucesso de Mario Kart. Um é o carisma da série, já que na maioria dos jogos de corrida você só vê um carro ou vê as mãos com luvas do seu piloto mexendo no volante. E no Mario Kart, você está vendo lá personagens que você já conhece, como o famoso Mario, o glorioso Luigi, o perigoso Bowser. Mario. Como a Daisy, Mario. Aquela princesa que todo Mario, mundo Mario conhece. Mario é o melhor de todos. A Daisy, muito conhecida do filme do Mario, né, de 91 lá. Caralho. você está vendo esses personagens, você está vendo interagir, eles falam com você, né, levantam a mãozinha quando acertam em alguém os itens que podem ser apontados como mais um dos elementos. E você, nosso amigo Granville, que está aqui conosco, vocês conseguem me dizer um elemento de sucesso inesquecível do Mario Kart? Pô, cara, o modo Battle, pra mim, é um elemento de sucesso absoluto do Mario Kart. Que é da puta. É uma das coisas mais divertidas. Fritz, você que... Quis jogar, cara. Fritz, além... você que vai estar cantando aí o... Fala, termina aí, Granville. Além do Mario Battle ser aquela coisa de partida curtinha, que você não leva tanto tempo, você joga com seus amigos, fica zoando um da cara do outro, e na época que eu jogava Mario Kart, que eu era mais novo, gozação com o Mario Kart era genial, cara. Você, estourei seus balões, otara! Maravilhoso. Caraca, eu consigo imaginar muito Granville falando assim pra uma mulherzinha jogando. Aí, vou furar teu balão. E você, Fritz, você que havia levantado essa bola, esse balão do modo Battle aí, em relação a mais alguma coisa em relação a esse modo Battle? Cara, o modo Battle, eu vou além. Ele tem uma fase, somente uma fase, que é a dos blocos. O do GameCube é ruim porque não tem a fase dos blocos. São os blocos coloridos, que é a melhor fase de Battle disparado e é a única que existe, na minha opinião. Mas peraí, e o ouvinte que tá chegando aqui gosta de jogos, mas nunca jogou Mario Kart? Ele não tá entendendo. Sai do meu podcast, né? Não tem como, né, não tem como. Até eu joguei, cara. É tipo assim, até eu joguei. Não tem como assistir uma pessoa que não tenha jogado nunca Mario Kart. Não tem. Mas aí que está. É complicado você pensar em alguém que jogue videogame e nunca tenha jogado Mario Kart pelo seguinte. A menos que o cara, por exemplo, vamos lembrar aqui o caso, o pessoal e o Samirato, o Fritz, o Ninja Inimigo e a Paraguaia, pode só o Granville que não vai entender, de um rapazinho que entrou lá no nosso curso de engenharia de computação na UFRJ, entrou na turma do Fritz e do Ninja Inimigo, que era um rapazinho que um belo dia proferiu a seguinte frase: eu não sei mexer em Windows, fui criado apenas usando Mac. Vocês devem estar lembrados dele, né? Um rapaz que acabou abandonando o curso e depois é visto aí apenas em shows de heavy metal. E é um cara perigoso, não mexam com ele. Mas ele, a menos ele quer me matar, Alec. Eu tenho certeza. Cara, presta atenção, hein, cara. Eu conheço essa pessoa. Não. Conhece. A gente viu ele no show da Maiden. Eu apontei pra você, olha lá, aquele cara ali que é o fulano. Mas enfim. Eu tava doido esse dia, não lembro de nada. Tava pensando no Mario Kart. Exatamente, eu tava pensando que tinha que chegar em casa pra pegar o Mario Kart. Não, vou nem fazer a piada, segue. E ela viu, ela viu. A menos que o jogador, o jovem, eventualmente jovem jogador, tenha se privado de consoles Nintendo a vida inteira, ou que tenha sido um cara velho que se privou também de Nintendo a vida inteira com Sega, ou agora com Sony ou Microsoft, certamente jogou um Mario Kart, porque exceção do Nintendo e do Game Boy Pocket / Color, qualquer console ou portátil Nintendo teve uma iteração do Mario Kart. É um jogo extremamente popular, acessível, tem um fator multiplayer inesgotável e é meio difícil pensar em alguém que nunca tenha jogado. Vocês, algum de vocês conhece alguém que já tenha jogado videogame da vida, mas que nunca tenha jogado Mario Kart? Ninja Inimiga. Olha só, Ninja Inimigo, você mais uma vez está dando prova de sua falha enquanto namorado. Você... Não, é mentira. Eu fiz ela jogar Mario Kart Wii. Oi, Lápis, eu acho que o Rafael nunca jogou. Olha só, Rafael não. Rafael não existe essa pessoa. Então, temos um amigo aí, meu e do Granville, que nunca jogou, então, Mario Kart, né? Mas esse cara... Não conta porque ele perde de porra. Ele não tinha um Nintendo 64 e não tinha nenhum amigo que tinha, né? Porque todos, não, ele não tem, não tem amigo. Não, não tem. Ele foi. Ele... Tem o controle pra poder jogar com um amigo. Tirando os duplos sentidos na frase, ele foi introduzido no mundo dos videogames muito tarde, entendeu? Com uma banana, né, cara? Exatamente. Acontece. Ele não tá acostumado. O que eu acho que é o grande diferencial do Mario Kart, que faz ele ser um jogo tão único e tão chamativo pra todo mundo tentar jogar, é que ele não, além de não ser só um jogo de corrida comum, ele tem os itens que, cara, tornam o jogo de corrida muito mais interessante e muito mais competitivo. Eles tornam o jogo caótico. Não é competitivo, não. É caótico. Tu tá lá em primeiro lugar, na última volta, vem a porra de um casco azul, vem a porra de uma bala e um casco vermelho e um cara com a estrela brilhante. Tem todo mundo em cima de você ao mesmo tempo e você atravessa em último. Ou seja, pois é, completamente isso que o Fritz falou, ele, na verdade, muda o objetivo do jogo, que é ganhar a corrida, pra o objetivo acertar o primeiro colocado. Todo mundo. Exatamente. Cara, mas foi... vocês não acham que esses itens, eles inserem muito mais o fator chamado alia, né, o fator de sorte no jogo, e aí, com isso, eles acabam aumentando a competitividade, não porque ele levele por baixo, mas porque ele permita o cara que não joga tão bem competir com o cara que já joga melhor. Claro que se a disparidade entre os jogadores for muito grande, né, isso vai pesar, mas ele não equilibra mais o jogo? Equilibra. Concorda e discorda, mas deixa eu falar. O jogo, ele não tem um fator de sorte tão explanado assim, porque a probabilidade de você pegar um item bom é inversamente proporcional à sua posição. Sim, isso é verdade. Ou seja, se você tá em primeiro lugar, você só vai pegar casco verde e banana. Só isso. Se você tá em último, você vai pegar a super bomba sinistra, o casco azul da Mostelar, tudo. Então, dá chance pro cara que se fez uma curva errada, bateu o carro rapidinho, ele conseguir voltar pro jogo na segunda volta, entendeu? A maioria dos jogos de corrida, você tá jogando e você fez um erro lá na puta que pariu, tá na merda, né? Acabou. Mas vocês, por exemplo, já chegaram a jogar no DS com 8 pessoas ao mesmo tempo? Ainda não. Um pouquinho ler, né? Eu nunca acho que eu nunca conheci tantas pessoas com DS assim. o Fritz então já jogou, eu também já joguei. Joguei presencialmente, e presencial fica mesmo um pouco lento. Joguei com os amigos meus. Mas essa questão que o Ninja Inimigo apontou, de você, os itens que você pega serem proporcionais à sua posição, né? O cara mais lá atrás pega o melhor item, pega o foguetão. Isso quando você joga com 8 pessoas ao mesmo tempo e as pessoas têm mais ou menos o mesmo nível de habilidade, alguém tem que ficar em último e alguém tem que ficar em primeiro. Mas essas posições se trocam a todo momento. Então o cara que tá em oitavo, 15 segundos depois tá em primeiro. E ele tá em primeiro com o foguetão que ele acabou de pegar e não usou ainda. Então isso acaba inserindo um fator de sorte no jogo, entendeu? Não sei se até que ponto é sorte ou até que ponto é esperteza do malandrão que fica lá atrás no começo, porque todo mundo já usou essa estratégia. De começar em oitavo pra passar lá no negocinho, pegar o item bom e... Quem nunca, ao último segundo, antes de terminar a corrida em primeiro lugar, foi ultrapassado por um cara de estrelinha, que te capota, vence em primeiro lugar e você termina em quinto. Termina em quinto, né? Também. Nessas horas que a Paraguaia manda aqueles dialetos estranhos lá, que é nessa hora que ela fala tupi, né? É. Manda o Japoruê aí, Paraguaia. Tem que fazer a piratuna, né? Se você que está nos ouvindo conseguir traduzir essa frase que a Paraguaia citou em tupi, mande pra gente a tradução. A gente vai saber se você está certo. E é convidado automaticamente. Automaticamente. O podcast não é nem meu, mas eu tô... Não, mas está convidado automaticamente e pode escolher o tema. Você vai ter a shotgun, você pode escolher o tema do dia, mas você tem que traduzir corretamente. Tem que ver isso aí, hein? Poder escolher o tema é uma bad. Pode ser, mas difícil. a gente pode fingir também que o cara errou. A gente pode dar mute no Skype do cara e falar: o quê? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, cara. Tá ruim sua gravação. Manipulação de resultado, né, cara? É verdade. O quê, Granville? Não estou te ouvindo. Qual pra vocês é o item mais filho da puta do jogo? Mais filho da puta é a barriga. Casco azul. Casco azul, óbvio. Você tá falando mais filho da puta de você pegar ele ou de você, tipo, ser atacado com ele? Os dois. O melhor item pra fuder os outros, sem ser casco azul, porra. O casco pra fuder é o casco azul. Melhor item pra ferrar os outros é o ponto. Não, cara, que isso? É o ícone errado, ícone fake de... ícone fake. Não, mas ícone fake, se você conseguir a sua navinha... Azul. Tem um no mundo inteiro só que não que consegue escapar dele. E tem um vídeo na internet e o ninja inimigo vai procurar e botar ele. Cara, melhor que isso. Um amigo meu e do Clutch já conseguiu escapar dele também no Wii. Eu também já consegui, E aí, tá vendo? Aqui só tem mastros e estrelas aqui. Aí vocês são all talk. Quero ver fazer e botar um vídeo no YouTube aí. Mas eu acho que. Mas se você tá vendo um mapinha, você tá vendo quem que tá com um casco azul. Aí se você tá indo primeiro, você dá uma dita malandrinha. E fica segundo. Sim, sim. Enfim. Por exemplo, quando você se você for bom e botar o fake item no lugar onde ficam os itens, o cara não tem como saber. A não ser que ele seja o Shiryu, se cegou e tá lá jogando. Não, Andrômeda, isso é errado. A caixa, o box fake não gira que nem os outros. Ele fica parado, ele é estático. Fica parado. Mas se você botar no mesmo lugar que o outro, você não percebe. Cara, ai, não percebe, tá, mas você vai estar no mapinha. No mesmo lugar que você tá. Na volta que você tá também, né? E do seu estágio de emocional na hora da corrida. Se tiver tem isso também, o fator emocional. Exaltado, você nem vê se tá girando. Se você tiver acabado de ser demitido e tá jogando Mario Kart. Até porque vocês sabem que tem campeonato de Super Mario Kart até hoje, né? Na Europa, por exemplo, tem. De Pokémon também, né? Muito tipo, pena. Pokémon é a febre, né, cara? Temos aí. Aliás, Fritz, tem campeonato até de porrinha online, cara. Verdade. Aliás, Fritz, faz o anúncio aí da sua volta triunfal. Eu vou voltar a ser um Nash Pokémon, faz isso. Promessa é dívida, hein? Vamos cobrar no final do ano, tem o campeonato, não é? Tem, um brasileiro cobrar, hein? Aqui no Rio de Janeiro. Quero ver se tu vai conseguir representar a gente na Liga Mestre, amigo. Mestre, amigo. Eu sou Liga 1, foda-se. É o renascimento do líder de Ginásio Dragão, hein? Eu vou ganhar. Eu vencerei. Quem fala isso? Porra. Uma das críticas que as pessoas fazem a Mario Kart, às vezes, eu já vi fazerem, por exemplo, é o fato de que mesmo no Super Nintendo você tem aquela tela dividida, que você vê metade dela. A sua corrida, mesmo no single player, e metade o mapa. Vocês acham que isso atrapalha de alguma forma? Depende. Eu tenho uma televisão de 63 polegadas. É, no Super Nintendo você tem uma televisão de 14 e ela é mais do que suficiente pra você. E ela é preto e branco. E ela é preto e branco. Porque se você quiser ver... É NTSC e a televisão é pau. É pau, é. E tem bombril na tela. Do e se você quiser ver o canal da Manchete, você só consegue ver o vídeo da Manchete. Pra você pegar o áudio, você tem que botar na rádio 88 FM. Essa é a televisão que você tem. Atrapalha ou não? Um fator muito... Antes que vocês respondam, um fator interessante que eu tava percebendo, que eu percebi um dia desse. Tava lá na casa de um amigo meu lá em São Paulo, numa chácara, com o Crusher e o resto do pessoal. E o pessoal jogando Mario Kart no Wii. E aquela tela dividida em quatro. Né? A televisão do cara é de 42 polegadas. E aí alguém tava lá reclamando, pô, o ruim é que divide a tela, né? Eu parei pra pensar, cara, quando você pega uma televisão de 42 polegadas, a métrica de polegadas de televisão é feita na diagonal. Então você divide aquilo em 4, você tem na verdade 21 polegadas pra cada um dos 4 jogadores. O cara tava reclamando que tinha 21 polegadas pra 4 jogadores. Quando a gente jogava Nintendo 64, dividia aquela tela em 4 na televisão de 14, às vezes de 20 no máximo, você tinha 10 polegadas pra cada um e ninguém reclamava. É porque tu não jogava GoldenEye lá. Não jogava, não, mas o que o pessoal jogava, moleque. Era sick. Aí, era muito ruim no GoldenEye, aí eu jogava Mario Kart só. Esses jogos jogava o Superstar Soccer. Olha só, a televisão antiga, ela era 4x3. Não, 4x3? É, isso mesmo, 4x3. Isso. As novas, elas são 16x9. São 16x9. 21 polegadas pra cada um é até pouco, porque, tipo, porra, sei lá, cara, é zoado. Posso te falar uma coisa? Deixa eu falar uma coisa. A altura da tela fica menor, né? Não existe nenhum console da Nintendo que você ligue na televisão que seja HD. Então, tudo é 4x3. Então, quando você liga na sua televisão de 1 milhão de polegadas, verdade. Você vai pegar o sinal 4x3 e esticar engordando o Mario uns 10 quilos. Não, cara, que isso? Tô falando. No Wii, quando você compra o cabinho componente lá, que obviamente não vem com isso, tem que comprar separado, né? Ele põe a proporção certinha, continua. Sim, continua, fica 16x9. Continua aquela resolução de cocô. Aquela resolução horrível, mas a proporção tá certinha. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Mas como é que ele faz? Ele remasteriza o sinal de vídeo? Ele faz a conversão. Scale, né, velho? Ele faz a conversão. Tem como não. Não, ele não, faz a upscale. Faz upscale, né? É, upscale. Só que é quando... Então ele faz cropping das partes inferiores. Não, na verdade, você consegue ter um sinal SD em 16x9. Mas ele faz isso, ele bota o sinal em 16x9, 480p. Só isso. Tudo bem, mas você não preenche a tela inteira. É isso que você tá falando, né? 16x9, preenche tudo. Enfim, moleque, fica pro podcast sobre o Wii. É chinês e pronto, né? A caixa preta, entra um negócio de um lado e sai um chinês. Pronto. É assim que funciona, moleque. O chinês faz qualquer coisa. Tá, algum ouvinte nosso aí vai explicar com termos técnicos, provavelmente. Você não tá entendendo, cara. Tem uma porrada de engenheiro aqui e eu não entendi ainda. Ou eu sou burro, eu vou rasgar o meu diploma agora. Pode não, rasgar. Não, porque, tá lá no trabalho, não dá pra rasgar. Enfim, amanhã eu rasgo, mas... O diploma está no trabalho, cara. Porque pede pro Gustavão explicar depois pra gente, eu então. Eu tive que levar pra me matricular no negócio lá. Fritz, você tinha apontado aí que a versão de GameCube é uma merda. É, você acha que ela é uma merda por causa desse modo, do modo double, que você um joga item e o outro corre? Exato. Mas não tem um modo... Isso pra mim é genial, cara. É muito bom, muito bom. Isso já rendeu tanta treta entre eu e meus amigos, cara. Não. É maravilhoso. Estou sentindo uma treta. É diferente, mas assim, eu não gostei não. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Não, não é divertido. Porque pra você fazer o drift nessa... Que, aquele dashzinho, né? Que fica botando trás-frente, ele... Pra você fazer nessa versão, tem que ter os dois ao mesmo tempo, né? Tem que ter um poder da amizade rolando aí, né? Tem. É um fusão! Mas não tem um modo que você consegue os quatro correrem, ou dois correrem e nenhum ajudar? Não tem isso? Tem, mas aí, tipo assim, a minha dupla, ela tem que ser boa, tá, então bem, porque se eu troco, aí porra, agora eu vou atacar o item, mas ela não sabe correr direito, aí fica foda. Pô, qual é o jogo co-op que a sua dupla pode ser ruim, que é tranquilo, porra? Porra, Alec, mas aí tu joga com a tua namorada e tu perde, tu fica bolado com ela. Senti um baseado em fatos reais aí. Jogo individual é melhor. Ninja inimigo, respondendo a sua pergunta, que jogo co-op você pode jogar com alguém ruim, o senhor da eternidade diria LOL, porque joga com o mestre Splinter e ganha assim mesmo. É verdade, isso é verdade. É o que responderia o senhor da eternidade, porque pra ele a culpa é sempre do mestre Splinter. Jesus first. E um dos dois está aqui para se defender, então morreu o assunto. Outro aspecto muito importante do Mario Kart é os gráficos bem atraentes que a série tem já desde sua primeira geração. Tem uma roupagem toda, uma roupagem família. O que foi? Significa? Não. Significa. É que a Nintendo não é muito assim... Oh, gráficos, né, cara? Não, mas você tem uma roupagem gráfica muito bem resolvida pro Mario Kart, você concorda? Ah, concordo, mas você pega, sei lá, o Need for Speed Most Wanted, é muito mais visualmente bonito do que Mario Kart. Mas ele se propõe a ser realista, o Mario Kart nunca se propôs a ser realista. Ah, sim. Mario Kart se propôs a ser bonitinho, pras criancinhas gostarem. Exatamente. E a Paraguai. E a Paraguai, claro. E minha irmã também, eu posso pegar o exemplo da minha irmã. Minha irmã tinha uma porrada de jogo, quando a gente tinha DS aqui em casa, agora não tem mais nenhum que funciona. Música triste. Disco Ninja, música triste. Música triste, Disco Ninja. Música do yoga. Mamãe. Houve uma época em que nós tínhamos Nintendo DS aqui na minha casa. Porém, um belo dia ele quebrou. Mas isso até que eu viajei para os Estados Unidos e comprei outro. Do modelo Nintendo DS XL. Trouxe-o para casa muito feliz e sorridente. Disse para minha irmã assim que cheguei: Bel, olha o que eu comprei. Foi nos Estados Unidos, comprei um DS novo pra gente. Mamãe. Ela leu e falou: legal! De imediato, ela largou aquele mouse com o qual ela controlava os seus personagens em The Sims 2, porque ela ainda não jogava o 3, e pegou o DS e começou a jogar. Isso. Sem desgrudar do bicho de pelúcia do Phineas e Ferb, do ornitorrinco do Phineas e Ferb que eu trouxe pra ela. O Perry, o ornitorrinco. Putz, ele caiu. Mentira! Uou! Aí, Robot Lapso, por favor. Até morri aqui no UOL, cara. A história foi muito triste, cara. Ele foi se matar, Alex. Eu prometi aos meus pais que nunca decepcionaria minha irmãzinha. Eu não posso esquecer a minha mãe. Mamãe! Então o Lapis ficou tão triste que ele resolveu desplugar o cabo de internet do modem e cortar os pulsos. Vamos continuar aqui sem ele. E vou querer continuar aqui com uma pergunta, que eu vou pensar agora e tirar do bolso, porque eu não entendo nada de Mario Kart, por isso eu tinha pedido pra ele apresentar. Vocês, realmente tem que pensar, brother. Cara, não, olha só. Uma boa maneira de enrolar. Conte uma história sua de Mario Kart, uma coisa marcante. Cara, não tem, brother. Ah, já sei. Mario Kart é conhecido, como vários jogos do Mario, de ter as fases escrotas e sem mães sinistras do leite com pera He-Man Bolador. Eu perdi no meio da parada. É, não fez sentido nenhum o que você falou, cara. Ah, voltou. Graças a Deus. Isso. Tava foda a tirar do bolso. O Digidimbi tá enrolando. Não fez sentido nenhum. É, continua então, a minha. E até que um belo dia, minha irmã, quando eu estava jogando Mario Party no DS, chegou pra mim e disse: Nanã, não tá funcionando. Eu olhei pra ela e disse: O que, Isabel? Ela disse: A tela de baixo, ela não faz nada. E peguei o Nintendo DS em mãos e tentei obter alguma resposta da tela touchscreen. Mamãe. Mas não tive resposta. Até que desliguei o console, liguei, desliguei, liguei novamente. E a tela voltou a funcionar. Mas não tardou para que, após o desligado, ela voltasse a não funcionar. E assim por meses a tela touchscreen do DS ficou sem funcionar. E portanto, o console ficou inutilizável. Isso até que eu decidi. Quando é que você perdeu os seis sentidos e teve que ir só com o poder da amizade pra frente? Foi quando um belo dia decidi entrar no site da Nintendo, ver a sessão de suporte e procurar saber se havia algo que pudesse ser feito. E quando digitei o meu número de série no site deles, eles me disseram: Não se preocupe, o seu problema é de fábrica e nós podemos ajudá-lo. Basta que você envie para nós o seu DS. Meu único problema era: eu estava aqui no distante Brasil e o suporte da Nintendo era apenas pra América do Norte. Mas, no fim de dezembro, próximo do fim de dezembro, pouco antes do Natal, eu resolvi pegá-lo para ligá-lo, para ver, só ver, sem nenhuma esperança. Foi quando eu vi que a tela touchscreen voltou a funcionar. Ela respondia novamente, como se nada tivesse acontecido, e eu pude jogar novamente, normalmente, sem nenhum problema. Eu decidi então não desligar o DS para que não corresse mais um novo risco, já que é um problema de software e não de hardware, que simplesmente faz com que, ao iniciar o sistema, a tela de touchscreen não funcione. E assim eu fiz, deixei ligado e carregando por 10 dias, até que viajei. Até que eu viajei e durante a viagem eu recebo uma ligação, minha mãe diz: Sua irmã pegou o videogame e falou que estava funcionando e voltou a jogar. Eu disse: Diga a ela que ele não pode ser desligado. Mas já era tarde demais. Minha irmã acabou desligando o DS e desde então ele continua sem funcionar. E agora com o 3DS, eu quero mais que se foda. A dúvida é: Isso conclui. Você presta essas coisas pra ela, cara. Não, ela não quebrou. Ela não quebrou. É, veio de fábrica. Não é ela só tem o toque de Midas reverso, né, cara? É, tem o toque de lepra. É igual a minha mãe. Igual a minha mãe. O computador funcionava perfeitamente durante 2 anos. O meu pai veio e falou assim: Toma aqui ele. Ele agora é seu. Funcionando. Eu só vou reiniciar ele. Reiniciou. Quando minha mãe apertou um botão e veio assim, ó. E não saiu do kart do Mario Kart. Moleque, ele não funcionou mais, moleque. Ela toca a parada em guiça, moleque. É que nem quando o cavaleiro dá o último golpe no cavaleiro de ouro, aí vão lá falar: Pô, você conseguiu, você venceu, não sei o quê. O cara tá lá com cara de fudido assim, morto, né? Eu tava à toa no colégio, porque a gente tinha muito tempo à toa, como já foi dito. Então, a ideia de idiota foi: partiu bater um contra um, e quem chegar a 40 vitórias primeiro vence. Muito tempo livre. Então, foi bem, bem disputado. E tava 39-39. Os dois, frente a frente no corredor dos blocos. Os dois com casco vermelho. Os dois disparam ao mesmo tempo. Os cascos não se batem. Eu perdi porque eu fui acertado 1 milésimo de segundo antes. Fiquei muito puto, falei. Foi no snapshot, né? Foi 40-39. Foi critério de desempate, porque ele era o primeiro player, entendeu? E eu era o segundo. Foi diferente de frame. Isso, foi. O player 1 é sempre defendido, né? Paraguaia de Adiolas, sua história memorável relacionada a Mario Kart. A minha mãe não queria que eu jogasse esses joguinhos de demônio, né? Quando eu era criancinha, então eu nunca tive o Nintendo em casa. Aí quando eu ia na casa do meu primo, que ele tem uma puta casa, uma puta piscina, uma quadra de futebol, de basquete, tudo. Tinha tudo na casa dele. Caralho, uma puta na piscina, uma puta em casa, uma puta jogando Mario Kart. Irado. Platinou a vida. Ah, gente, vocês entenderam. Mas então, eu ficava o tempo todo com meu primo lá jogando Mario Kart. Meus priminhos lá, todo mundo que nem doido, jogando Mario Kart. Era muito legal. Essa eu sempre ganhava. História. Eu sempre ganhava, cara. E eu deixava de fazer. Tipo, a minha mãe ficava me irritando o tempo todo pra eu sair na piscina, no sol, sei lá. Não, é Mario Kart, cara. Porra, pelo amor de Deus, assim. Chute, tu não achou essa história lá? Olha só, olha só. Eu achei dela... que a minha história era ruim. Olha só, a mãe dela não deixava ela jogar Mario Kart, porque era coisa do demo. Então ela falou, foda-se, eu vou pra uma casa cheia de puta jogar Mario Kart. Eu vou fazer pico e ainda vou ficar com as putas dos meus priminhos. Porque eu posso curtir a puta e ganhar de alguém no Mario Kart, que são os meus priminhos. Vou jogar Mario Kart. Avassalando. Que isso? Que maldade. Apaga tudo isso. E qual é a sua versão favorita, paraguaia? Sempre joguei do Nintendo 64 só. Prefiro ela do que do DS. Depois não joguei os outros. Nintendo 64. Corrige dela agora, o viado. Corrige inimigo direto. O que ela falou? O que ela falou? Prefiro isso. Ah, prefiro do que? Paraguaia, prefiro uma coisa a outra. Ah, corrige. É só um que inimigo que você corrige. Isso aqui é amigo, né, cara? Aí, Roberto Carlos, me ajuda aí. Amigo é coisa. É o Milton Nascimento, né, não? Milton Nascimento, me ajuda aí. Meu português é bem melhor que várias pessoas que eu conheço. Eu falo português há 5 anos só. Vocês falando. O Paraguaia, não foi pra atingir você, não. Foi pra atingir o Paraguai. O Ilapso. Paraguai, querido. A verdade mesmo é que eu puxei o saco do ninja inimigo pra ele me chamar pra um episódio não feito nas coxas. E essa é a real. Granveio, Mario Kart. Tira, cara. Mario Kart e eu. Eu tenho uma história do Mario Kart 64, do meu Nintendo 64, eu jogando com meus primos e o nosso amigo Daigo, que grava com a gente de vez em quando. A gente tava bem jogando e tal, e era um battle, tranquilo. E eu tinha um controle de Nintendo 64 com aquela analógica já zoada, como todo mundo já. Aquele clássico analógico de quem jogou 5 minutos de Mario Party. Exatamente. E esse meu primo, Danilo, ele tava com essa manete com o analógico zoado, porque eu era o dono do videogame e eu tava com a manete normal, claro. Aí entra, desculpa. Um parêntese. Porra, você tá com um controle bom, por isso que você ganhou. E é sempre o controle vermelho, cara. É tipo assim, toma o controle vermelho. Não, o controle amarelo. Por que você tem o controle amarelo? Porque era o único que tinha na loja. Tipo isso. Um parêntese sobre controle ruim lá, com o pessoal que a gente joga lá, eu, o Crusher e uns amigos nossos lá em São Paulo. Esse amigo nosso que tem o Wii, um dos controles dele é ruim. A moção é ruim. E no Wii você joga fazendo aqueles movimentos que a gente sacaneava todo mundo que ficava mexendo assim com o controle e isso não funcionava nada, né? No Wii funciona. Eu fico puto com o fato de que isso funciona. Porque as pessoas que chamavam de retardados hoje em dia se dão bem. E um desses controles é ruim, né? Que é o controle que a gente usa lá como controle 3. Tem um amigo nosso que é o Tetsuya, que ele só usa esse controle e sempre ganha. É um filho de uma puta, aquele japonês. Vai, ganha. Ele tá coreano, não? Não, é japonês. O cara quer superar os limites de todos. É. Aí, esse meu primo, no calor do momento do battle, ele dá uma guinada mais forte no meu controle e arranca o analógico. Tipo, quebra o analógico do controle. Aí eu olhei pra ele e falei... Falei não, pensei, né? Agora eu vou quebrar o analógico do seu pescoço. E aí... muita treta mesmo. Não, a gente treta. Sem se conversar bem uns 6 meses, até ele me dar outro controle. Eu juro que você ia falar assim, Gravio. Eu juro que você ia falar... A hora que ele quebrou o manete, eu pensei... Ah, vou ganhar dele. Agora eu ganhei. Vou ganhar o controle amarelo, porra. Não, pô, eu já tava pensando no GoldenEye já, na frente já, cara. Como eu ia jogar multiplayer. Samirato, você tem alguma história memorável de Mario Kart? Minha história memorável de Mario Kart. Caralho. Falou igual o Daigo agora, cara. Não, mas do jeito que ele falou parece... Ah, bons tempos aqueles nas putas da casa. Não acredito que eu tenha uma história tão épica com tantas putas. Com tantas... com tantas vitórias consecutivas. Sei lá, cara. minha experiência com Mario Kart é sem graça. É só... Então inventa. Inventa uma história aí, vamos lá. Pô, cara, teve um dia que eu tava lá, indo pra... Na night. Vamos aqui, nem improvar. Night com DS na mão, vai chegar na mulher. Vamos embora. Sim, tô na night com DS na mão. Vou lá chegar na mulher, falei com ela, pô, bora jogar uma partida de Mario Kart aqui? Muda! Troca. Troca. Troca. Tu tá na casa das primas da Silvia com um monte de puta. Na casa das primas da Silvia com um monte de puta. As putas tão sendo jogando lá no PS, jogando Mario Kart. Troca. Alucinadamente. Troca. Tô lá no meio da aula lá, no meu 40. Curso. Meu curso, mesmo curso lá que o Ninja Inimigo faz, é o de curso de ninjas, ninjas putas computacionais. Você... Tô lá jogando meu 3DS. Ele deu duas opções só. Você... Valeu, Samirato, uma ótima história. Aí. Ninja Inimigo, seu conto, sua crônica com Mario Kart, se houver. Porra, é foda também, mas vou tentar não inventar. Eu lembro que a pior coisa que aconteceu comigo era quando eu ia na casa de alguém jogar um GoldenEye, um Smashzinho, e a pessoa falava assim, não, na moral, vamos jogar um Mario Kart aqui antes de qualquer coisa. Puta que pariu, beleza, vamos lá. Era a entrada, né? Era a entrada. Cara, você não tá entendendo. Aí nego de filha da putice escolhia Rainbow Road. Padrão. 10 minutos por volta. Já que tu é ruim e não quer jogar esse jogo, vamos jogar Rainbow Road. Aí, cara, eu sempre caía da pista no infinito, aí vinha o bicho escroto na nuvenzinha. Lá que pula, sei lá. E pescava e botava de volta. Aí teve um dia que eu tava amarradão e geral caiu assim. Uou! Eu falei, caralho, é agora que eu vou vencer, moleque. Agora que eu vou vencer. Caralho, eu tava quase vencendo. Aí eu caí de novo perto do final, que no final tem uma voltinha muito escrota. Aí quando eu fiz a voltinha, eu caí no penhasco, no infinito do espaço. Aí eu voltei, mas ele tava na frente de todo mundo. Eu falei, caralho, vou ganhar agora. E caí de novo no penhasco. Quando eu caí a terceira vez no penhasco, eu já tinha desistido. Aí todo mundo caiu no penhasco, moleque. Eu voltei e ganhei todo mundo. Aí você ganhou. Aí você caiu uma quarta, quinta, uma sexta vez. E foi o último. Não, aí falaram assim, não, agora vai ter que ter a nega. Eu falei, não, foda-se vocês. Sabe por que isso acontece? Porque o Mario Kart é um jogo muito legal no single player no começo. Aí depois de umas 30 partidas, ele só passa a ter graça no multiplayer. Então é tipo assim, o meu amigo veio aqui interessado em GoldenEye, como por isso ele terá que jogar Mario Kart comigo. Exatamente. Porque eu comprei essa merda no jogo sozinho. Esse é o preço a pagar. Existiam três jogos que eram o esquente fudido do GoldenEye. Só um deles eu curtia muito jogar o multiplayer. Primeiro vinha o Mario Kart. Aí eu falava, vamos agora um GoldenEye? Aí o nego falava, não, agora Smash Bros. Agora é Star Fox. Aí metia Star Fox naquele multiplayer que o nego só dava looping pra sempre. Do a barrel roll. Aí depois botava o Smash. Aí subiu o GoldenEye. E o Diddy Kong. Quando o cara inventava o Diddy Kong, puta que pariu. Mas, ou o Wave Racer, caralho. O pior do Diddy Kong é quando falava, só vale Hovercraft. Putz. É, lembro da oportunidade em que no apartamento 402 de um dos prédios do condomínio onde eu morava, no N64 do famoso Ray-Ban, o pessoal tava lá disputando o finalzinho lá, o Warner e Ray-Ban disputando a reta de chegada pra ver quem chegava em primeiro. Um deu uma trombada no outro, o que tomou a trombada perdeu, e aquele pessoal, eles levavam muito pouco na esportiva. O Warner perseguiu, desceu as escadas correndo atrás do Ray-Ban até o térreo, e no meio do caminho ele derrubou o cara da escadaria. Foi bem divertido, não sangrou muito não. Teve a oportunidade... Em que lá em São Paulo. Vou te falar que meu PlayStation 1 rolou escadaria e funcionou na moral, moleque. Se esse cara não funcionasse na moral, era um viadinho. Não foi o videogame que rolou a escadaria. Foi o cara. Exatamente. Exatamente. Se o meu PlayStation aguenta, por que esse cara não aguenta? Vai padrão. É, mas essa rivalidade era antiga. Saiu muito na porrada. O seu PlayStation é o Cinza ou o One? O Cinza. A oportunidade também lá em São Paulo, num shopping lá. Foi até um evento de anime que o Fritz estava pra concorrer a um campeonato de Pokémon lá e a gente se encontrou lá. E aí, ganhou, oba. Tu não ganhou, não? Acho que não. Esse não. Esse não, né? Os outros você ganhava sempre, então foda-se não. Se ganhar. E aí a gente jogou um X8 lá no meio do shopping. E as pessoas iam passando na praça de alimentação, via aquele bando de moleque lá jogando videogame, um gritando pro outro. Acharam a gente meio estranho. Mas tudo bem. E a oportunidade que eu conto sempre, né? Eu gosto sempre de contar, é que eu tava na casa de um desses amigos meus, e a irmã dele me humilhou no Mario Kart. Não que ela não fosse já me humilhar, me oprimir, porque ela era muito melhor do que eu. Ela fez o recorde da Rainbow Road, melhor que o da Revistação Games um dia. Mas a gente não tinha como tirar foto. Mas ela tava jogando de camisola, cara. E eu tinha uns 13 anos. Ela tinha uns 16, 17. Não valia aquilo, tá? Eu quero revanche. Cheat da camisola é Deus. Cheat da camisola, cheat do baby doll. Não vale. Você, garotinho que estamos ouvindo, cheat do baby doll não vale, porra. É Game Shark. Baby doll não tá valendo. Dessa forma, só a Paraguai que consegue jogar com as putas de baby doll lá dentro. Thank you. Estamos chegando à reta de chegada, estamos vendo a bandeira quadriculada para a nossa edição 38 de Eu Gosto de Jogos e Diversão. Esperamos que tenham gostado, que tenham aproveitado, que tenham acelerado e que não tenham apertado em nenhum momento o freio, porque vocês sabem, freio em Mario Kart é coisa de boiolinha. É truque é truque, não freia, derrapa. Derrapa, até na vida real. O pedal, os pedais dos carros do Ninja Inimigo, do Fritz, do Samirato e do Gran Veio, o freio tá lá intacto, né? Só a embreagem e acelerador, não é isso? Claro. Claro. Em todas as situações que eu precisei frear, eu resolvi acelerando. Exatamente. Inclusive, você bata na parede e seja forçado a mudar de direção, né, cara? É, inclusive anteontem eu desci de um ônibus em movimento. Ele não tava parando, ele estava acelerando. Eu desci e eu descobri que na vida você pode fazer merda, você só tem que fazer a pose de que tava fazendo a coisa certa. Eu pulei do ônibus em movimento, dei dois passos Like a boss. Ele caiu o no chão, se fudeu todo, caiu sentado. Eu pulei, com a mão no queixo, foda-se, falou. Sem buraco que tem. Pisei num buraco que tem em frente à escola de educação física, dei um passo pra frente assim, dei meio com a joelhada, me recompus lá, tava meio corcunda, fiquei lá em posição normal, olhei pra frente, as garotinhas de educação física no ponto de ônibus meio assustadas. Aí eu olhei assim, fiz aquela pose de fodão, meus óculos escuros não tinham saído ainda. Aí eu olhei pra trás, peguei meu tênis que ficou no chão quando eu desci, que saiu do meu pé, coloquei no pé. Caralho, que feio! Botei minha cueca de volta que saiu por cima da cabeça. A minha pose de fodão, os óculos escuros no lugar, o fone que eu caiu, e o sangue da cara. Botei a mão do queixo. Só falta ele falar que depois, no final de tudo, saiu de dentro da lixeira. Pena que no ponto de ônibus a maioria era mulher, e mulher olha pro sapato e pro tênis dos outros, elas devem ter percebido que eu perdi o tênis. E pena que ainda era quarta-feira. Pena que era quarta-feira. Realmente era quarta-feira. Pena que era quarta-feira. Galera, mande sua experiência sobre Mario Kart, sua opinião sobre esse podcast para Eu Gosto de Jogos. Não, agora eu tô no teu lugar, então eu vou falar. É verdade, fala aí. Se você gostou, não gostou ou quer simplesmente trollar a gente e falar que a gente só toca funk, mande seu e-mail, críticas, sugestões e porradarias para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Não quer e-mail, não tem e-mail, usa Hotmail, vai no Twitter, twitter.com/baixofrentesoco. Não usa Twitter, não use e-mail, foda-se, vai no baixofrentesoco.com e use nossos comentários que não funcionam direito. Ou se mata também, né? E lá onde nos comentários ele pediu um e-mail pra você, você pode colocar um e-mail falso, não tem problema se você não usa e-mail. Se você não tem e-mail, você usa Hotmail. Não, na moral, a única pessoa que usa Hotmail é o Senhor da Eternidade. E ele não lê e-mail. Não, e sabe que a caixa de entrada dele tá lotada, né? Porque agora a gente manda e-mail pra ele agora, e volta. Bota e-mail delivery system. Agora a pessoa fala assim, anota aí o meu e-mail, gatinha_15, aí putz. Hotmail, puta, é brega e burra. Não, o cara é quando você fala, eu vou te mandar um e-mail, você me responde rapidinho. Respondo rapidinho, qual seu e-mail? Não sei o que, @hotmail. Você, putz, não vai responder rapidinho nem fudendo. Caralho, até achar o e-mail naquela interface escrota demora 2 anos, mas tudo bem. É a vida, de quem é ignorante. Estamos aceitando também patrocínios, Microsoft, pode mandar, que a gente peça a falar bem, né? Até do Xbox. Até do Halo, com dinheiro. Com dinheiro. De eternidade, foda-se. Não, a minha hora tá barata, hein? Oh, até semana que vem, se Deus quiser. Abraço, e se não for 1º de abril? E se for, é verdade. Se o episódio acolchambrado, eu tô de volta. Se faltar, a gente me chamam também, né? É, com certeza, se faltar, me chamam também. Porra, eu vou fumar um cigarro, então. Ih, brother, não, isso vai te matar, cara. Não parou ainda com esse negócio, cara. Tu já parou? Tu já parou, né, Paraguaia? 6 meses. Tu tá falando isso é porque você parou completamente, né? Eu parei completamente, há 6 meses. Ih, tem que ver isso aí, hein? Tem que ver isso aí, hein? Esse negócio de cigarro não dá muito certo, não. Tá moleque, quando eu tava na faculdade eram os cálculos, a desculpa. Quando eu saí era o trabalho. Agora é até eu me aposentar. E depois, se eu não vou chegar lá mesmo, então. Você tem que dar a clássica desculpa do avô da Ana. A clássica desculpa dele foi: só vou parar quando meu neto nascer. Aí nasceram 4 netas. Aí ele falou: viu? Viu?